diz crack, eu tô full de money. Qualquer cena manda vir, chama-me de papi. Nada de girls, tô com meus niggas, já apanharam o ar. Água de line, o sumo de cana, só pra variar. Hoje é domingo, nada de pinga, há que controlar. Amanhã é segunda, no limite, a malta vai jobar, yeah. Mudamos de ideia, vamos tomar um copo. Estragou aí mesmo. Eu perdi o foco. Espero não dar bandeira. Começou assim, uma outra bebedeira. É pra malta no breve, sabe? Domingo. É domingo, tamo a beber, tipo é sábado. Domingo. Temos que mudar, pô. Yeah.